Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Omelete Nights, que alegria! Ai, que é sensacional! Tá todo mundo bêbado hoje! Tá demais isso aqui! Eu me chamo Dani Taranha, do meu lado direito está ele, Thiago Romariz. Tudo bom, Ti? Tudo maravilhoso, muito bom, tá muito... eu tô me sentindo muito bem hoje. Eu quero saber, tudo hoje. Bom, Ti? Hã? Tudo bom, Ti? Thiago Romariz, Romarização. Thiago Romariz, tava demorando, né? Romarização. Não vai sair programa hoje. Essa é só uma prévia do que está por vir. Do meu outro lado direito, porque eu tenho dois. Dois lados ele, direitos. Marcelo Ressel. Sou eu. Eu sou o Marcelo Ressel. Tudo bem, Ressel? Tudo bem, tudo ótimo. Eu estou com a perna aqui em cima da caixa do isopor, que é uma caixa que não tem cerveja. Mas enfim, é uma caixa de isopor, é uma coisa sagrada, um objeto de culto. Não tem cerveja porque já bebemos tudo. E ao meu lado esquerdo, que eu tenho um só, é ele, Érico Borgo. Ou Eric Borges, o homem de 7 milhões. Eric Borges! Eric Borges! Olha, Eric Borges está muito feliz de estar aqui com vocês. Tá. Eu estou muito feliz. Olha, queria agradecer ao pessoal que ocupou o estúdio hoje, que a gente conseguiu entrar mais tarde. Dani Taranha chegou aqui e falou, putz, Dani, ó, desculpa, vai levar uma hora e meia pra gente começar a gravar hoje. Então, vamos beber. Então, e aqui está o resultado nos próximos 30 minutos. Esse é o resultado. Depois de 9 meses, a gente vê o resultado, né? No meu, não. Vocês param com isso. Não vem, não. Você pode participar pelo omeletenights@omelete.com.br. Você pode participar do Omelete Nights pelo e-mail, não é isso? Sim, foi o que eu falei. Não, você falou, você pode participar pelo Omelete Nights. Então, pelo omeletenights@omelete.com.br, ah, tá certo? Entendi. Ah, tá, desculpa. Ressel, deixa a Dani Taranha fazer o trabalho dela. Não, desculpa, você é profissional aqui. E enfim, você manda sua pergunta, o seu e-mail pra gente, sua crítica, sua sugestão. Por favor, participe. Estamos precisando de ideias. Cada vez que a gente bebe, fica um pouco difícil fazer isso aqui. Mas a gente tá tentando, né? Acho Sim, que vai rolar hoje, vamos não vai? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, bora. Chega lá na cirrose. Omelete. Gente, eu queria saber de vocês se a nerdice tem um limite. Porque eu vi uma coisa esses dias atrás que eu fiquei um pouco chocada, entendeu? Então eu queria saber primeiro de vocês se vocês acham que existe um limite pra nerdice. O que, que te chocou? Eu vi um programa de televisão, foi a Liga Especial de Nerds, do qual o Érico Borges estava Eric participando. Érico Borges ou Érico Borgo? Tem só duas eu opções. Eu quero misturar. Eric Borges participou e falou que tem uma conta bancária maravilhosa. Eu não disse isso. Disse sim. O Brasil é testemunha. O Brasil é testemunha. Inclusive, o Érico está emprestando dinheiro pro Ike Batista, né? Não sim, sei se vocês sim, sabem sim. disso. Sim. Que o Ike tá meio falido e tal. Inclusive, me falaram que o Érico também vai comprar a MTV. Que agora que acabou, ele tá com dinheiro. Sim. Ele vai comprar a MTV. O Marcelo Ressel vai ser o DJ. Vai ser o DJ. Vai ser Marcelo Ressel e Fiuk, o novo programa. Eu quero encher minha casa de ex-VJ. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é que eu vi esse programa e mostrou uns nerds, umas pessoas que acordam domingo de manhã, se vestem de cavaleiros e, enfim, coisas estranhas, com espadas feitas de PVC, de tubo de PVC, e saem se batendo num parque, num domingo, 9 horas da manhã, ao invés de estar... sei lá, dormindo. Fazendo batalha campal. Assim. É, pois é. Eu achei isso um absurdo. Olha, entendeu? É a coisa mais natural do mundo. Se você frequentasse o Ibirapuera, você veria, você testemunharia isso sempre. Porque sempre tem uns nerds lá fazendo cosplay medieval, entendeu? Tá, mas qual que é o objetivo disso? Objetivo nenhum. Objetivo é ser feliz. Esse Exato. É o objetivo. A questão que a gente tá debatendo aqui é o limite da nerdice. Tá. Você incorporar, você fazer um cosplay, incorporar um personagem... Você se juntar com pessoas que têm a mesma afinidade, o mesmo gosto de você pra fazer um negócio específico, é tipo, é o core da nerdice, tipo, é o centro, entendeu? É ser nerd, é isso. Então isso não é um limite da nerdice, isso é a personificação da nerdice. Limite da nerdice é, tipo, é o cara lá do Omelete TV que quer casar com a Marcha Imperial, entendeu? É um negócio que, pô, vai além do bom senso. Extrapola todos os limites do que é aceitável viver em sociedade. É, o negócio é que eu acho que você se impressiona pela questão da batalha campal e da fantasia e de você acordar cedo pra ir lá. Mas isso é uma atividade para aquela pessoa tão banal, tão comum quanto eu acordar de manhã para eu ir jogar um futebol, ou para eu ir andar no parque. Para ele, ele vai lá e vai se divertir com os amigos dele, ou eu acordar para jogar videogame, entendeu? Isso é a atividade dele. Mas, como limite da nerdice, que eu acho, é o bom senso. Você não pode extrapolar certas coisas em prol do senso comum, entendeu? Por exemplo, o que eu acho o lance do bom senso é você não pode impor a sua nerdice às outras pessoas que não estão participando disso, entendeu? Se você junta 5 pessoas para fazer um RPG no parque, em vez de fazer um RPG no tabuleiro, beleza, são vocês que estão fazendo isso. Mas se você quiser impor como se as pessoas a partir de agora têm que respeitar, são obrigadas a respeitar porque você é nerd, então você vai casar com a Marcha Imperial... Isso eu acho que é extrapolar, cara, entendeu? Cara, isso te pegou muito, né, Hessel? Pegou, ele tá chateado. Você, caralho, pegou, você cara, porque ele eu tá acho repetindo que as... isso faz uma semana, velho. É, mas é porque as pessoas acham que, pô, agora eu sou nerd, tá na moda ser nerd e é legal ser nerd, eu vou impor isso às pessoas. Você não vai impor. Do mesmo jeito que as pessoas que são góticas não impõem as coisas às pessoas, entendeu? Tipo, você não pode impor nada a ninguém. Você defendeu demais esse negócio do campo, você já fez isso? Eu nunca fiz, porque, olha, é uma lacuna no meu ser. Eu nunca joguei RPG... Meu sonho é ser mestre de RPG, eu nunca fui, eu nunca fiz nada dessa porra, entendeu? Eu não sei como começar, eu não sei a diferença. Caralho, de um... Hessel, ó, eu te ensino. Eu vou te eu ensinar. Não sei a diferença de um dado de 8 lados e um dado de 16. Olha, um dado de 8 lados tem 8 lados, e lado 16 de 16, o dado de 16 lados tem 16 lados. É um bom começo. Não é muito difícil, é bem... Óbvio até. Eu não sei em que situação você usa um dado de 8 lados. Aí um depende, dado de... depende, cara. Depende do sistema de jogo, depende do... Depende do personagem, do golpe. Depende de um monte de coisa. Mas vamos lá. Bom, eu vou te ensinar a jogar RPG, então. Fica aqui o pacto, tá? Tá. Eu participei de uma breve batalha campal lá na Comic Con. E eu devo dizer que eu me diverti horrores. Porque foi muito... Cara, um negócio assim de extravasar energias, sabe? Você chega lá... É, tem um cara lá coberto dos pés à cabeça de aço e cota de malha e tal. E o cara fala, velho, me bate. Tipo o Cavaleiro Negro, assim. É, e o cara fala, me bate. Fala assim, ok. Aí você começa dando... Érico, se você vai na Augusta, pega lá uma menina com 20 reais, você fala pra ela, me bate, ela vai te espancar. Você não precisa ir no Mas eu não posso bater nela, entendeu? Nem, porra, quanto que eu vou ter que pagar pra essa menina pra eu... O preço pode variar. Todo mundo tem seu preço. Boa, gente. Mas ela não tá coberta de aço dos pés à cabeça. Você pode cobri-la! Entendeu? Gente, as garotas estão aí. Mas o cara tava lá de graça, Dani. Poxa, chegou lá e falou assim, vai, me bate. E aí eu sentei a vara nele. Tinha a espada. Era uma espada de espuma. Comecei a bater no cara com a espada de espuma e... Cara... Era tipo aquela cotonete de espuma de piscina, assim? Não, era um parecia uma espada assim. Mesmo. Meu sonho era pegar esse cotonete de espuma, tipo nas Olimpíadas do Faustão, sabe? E bater nas pessoas. Lembra disso? Vocês assistiam Faustão? Claro. Sim, com certeza. American Gladiators passava na TV. Puta, é demais. Tinha que voltar com as Olimpíadas do Faustão. Olha, Dani, eu acho que o planeta não está preparado para as Olimpíadas do Faustão, mais as roupas do Faustão. Aquela jaqueta vermelha que ele usou outro dia, ela roxa. Jaqueta roxa. Sei lá, medonha. Mais Olimpíadas do Faustão. A família brasileira não está preparada para isso. Tem uma camisa que parece a camisa do Penharol. Nossa, difícil. Eu tô pensando aqui, caralho, o Faustão com aquelas roupas e ele voltar com Olimpíadas do Faustão, ia ser tipo Jogos Vorazes. Ia ser os Jogos Vorazes, exato. Não é? Não, e agora ele tem um jurado cheio de celebridades, que são pessoas tão sinistras quanto ele. É isso mesmo. Assim. O Faustão ia ser o apresentador dos Jogos Vorazes, é isso. Caralho. Você matou, Thiago. É isso. A gente tá caminhando pra distopia. Não, e aí você mistura com o Luciano Huck, que ele pega um agente pobre lá e fala, eu vou realizar seu sonho. Exato. Eu vou realizar seu sonho, mas primeiro você tem que acertar a bola no ângulo. Ah, Omelete Nights. Gente, eu queria saber de vocês, se vocês tivessem que sair pra beber com um personagem de filme, um personagem de livro, qualquer personagem, vamos assim dizer. Quem vocês escolheriam? Cara, ótima pergunta, né? Cara, é muito difícil, assim, porque personagem sempre tá querendo beber pra curar alguma coisa. É muito gente na fossa, assim, né? Ninguém bebe pelo prazer de beber. Sabe discordo. Eu também discordo. Eu tenho um personagem que eu gostaria de beber. The Dude. The Dude. Quem olha é esse? O Lebowski, o grande Lebowski, porra. Lebowski, ele bebe pelo prazer de beber. O Lebowski bebe pelo prazer de beber. O cara, o problema bebe, é que ele só bebe o White Russian, né? Sim, que é meu drink favorito. Então, porra, sabe, eu vou beber com um cara... Mas aí você teria que tomar só isso, assim, pra sempre. Não tem problema, cara. Lebowski, velho. Lebowski, vou aprender a jogar boliche e vou viver amigo Mas do Lebowski. Mas muito leite dá pedra no rim, cara. Excesso de leite, faz com assim. Leite de soja. Claro o leite... que não. Tem o leite de amêndoa também. Leite de cabra. Não dá também, pedra no rim, leite. Dá sim. Tipo, o organismo humano não é preparado pra tomar leite o resto da vida. Ele é preparado pra tomar leite quando você é bebê, assim. Mas é aí não dá pedra no rim, dá? Dá pedra no rim. Vocês estão desviando do assunto. Com que personagem... Eu beberia com Bukowski. Pode ser o Bukowski da literatura, do cinema, do Barfly, qualquer um. Ele é um cara que sabe beber. Eu ia beber com Gandalf. Que eu ia beber, fumar, ia pro condado, ia lutar contra os orcs e eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu ia pro condado. Ai, ai, ai. O que Thiago tem no condado? Thiago Romari. Eu ia pro condado. Romariz. Pensa bem, tipo, sério, você ia pro Gandalf. O Gandalf sempre tá fumando uma erva. Ele é não deve negar uma cerveja. Ele tá fumando a melhor erva da Terra-média. Exato. Sabe o que é melhor de tudo? Ele faz um barco. Com a porra da fumaça que ele tira. Imagina isso. Bem quem louco, é né? O drug dealer desse cara, exato, né, meu? Exato, ele fica lá. Velho, sério, ia ser o parceiro aí. De. Posso bar, falar uma coisa? Melhor no mínimo, de todos. Tudo aquilo que você leu, que você viu, no tudo invenção da cabeça dele, que tava muito louco fumando aquele trem. Chichong nada, o Gandalf, o maior maconheiro da ficção. Maior maconheiro, meu. Cara, mas ia ser a melhor coisa do mundo, você beber e fumar com o Gandalf, sabe? Cara, que. Que cara, que pessoa sensacional. Pessoa bacana, é esse Gandalf, né? Nossa senhora. E você, Dani? Com quem sem contar você que ele tem bons conselhos tá pra dar também. Exatamente. Tem né? Bons conselhos. Se veste bem também. Aí eu não, aí você que tá dizendo, né? É, eu acho, né? Eu que tá você dizendo. Você acha que, tá, que é legal a roupa dele? É, ele se veste melhor que o Radagast, né? É, exatamente. Pelo menos não tá cagado, né? É. Pelo menos não tá cagado. Tá aí uma coisa boa. Mas e é melhor que o Saruman também. O Saruman é tipo a Xera, assim, né? É, eu não gosto das unhas do Saruman. É. As unhas tipo são meio pontudas, assim, eu acho meio... Eu gosto quando ele canta. Ah, o Gandalf é demais. Até fogo de artifício, tipo a Jubileu ele faz. É muito bom. Mas quem que você iria beber? Ah, cara, Hannibal Lecter. Que sutil! What? Que sutil! Que louca! Eu gosto muito de serial killer. Gosto, eu gostaria muito de sentar pra beber e tentar entender. Mas quando eles ficam te ligando todo dia, tal, você não gosta, né? Não, mas isso é diferente. Você sabe o que que ele... Na ficção. Você sabe o que que ele vai te oferecer, essa assim, né? Vai, não, eu ia tomar um vinho só com ele. Será ia, que é vinho não ia mesmo? Querer será comer que é nada. Não, ele não ia chegar numa coisa. Ele faz lá um assadinho, né? Um intestinozinho. Pois é, ele não toma sangue. Ele não faz isso. É, não é um vampiro o Hannibal Lecter. Né? Falando nisso, eu recomendo pra todo mundo o filme... que tem a Regina Duarte, maníaca, chama Gata Velha Ainda Mia. Nossa. Que é o filme mais trash. Fala pra gente esse filme aí, é o filme mais trash que eu vi lá no Festival do Rio, que é um filme de maníaco da Regina Duarte. Ela é o maníaco? Ela é o maníaco, ela faz meio uma Norma Desmond, que se você assistiu O Crepúsculo dos Deuses, é tipo uma véia que nesse filme brasileiro é uma escritora, que ela ficou anos sem publicar e ela tá escrevendo um livro. E ela vai dar uma entrevista. E nessa entrevista ela surta, assim. Ela fala mal de todo mundo. Fala, por que vocês jovens, não sei o quê e tal. Ela fala mal de todo mundo. E aí ela tá preparando um cozido lá. E eu não vou dar spoilers aqui, mas enfim. O tipo, cozido é um filme da Regina Duarte. É um filme de maníaco, tá? Tem jogos mortais no meio. Que demais esse filme. Com a Regina Duarte. Já que a gente foi pra celebridades brasileiras, me permito falar, se eu fosse beber com uma pessoa... brasileiro, celebridade, eu escolhi o Dinho Ouro Preto. Ai, Thiago, você é... Deixa eu me explicar. Eu já bebi com o Dinho Ouro Preto. Então, me explique se ele é assim, porque eu olho na TV, eu acho ele meio patético, não patético, mas ele é tão feliz a ponto de ser patético, sabe? Ele tem, sei lá, 60 anos, ele parece o cara mais divertido do mundo. Cara, o Dinho, ele é bem legal. É que ele é um pouco acelerado, então, né? Então, parece ele que ele ia ser um cara mas mais... Mas ele é feliz então... de ser Dinho Ouro Preto, exato, deve ser meio cansativo isso, né? Ah, mas eu vou beber com ele uma noite, vai. Deve ser engraçado. Natasha, tipo, sei lá, música urbana e Fátima. Pronto, acabou. E deve ser legal, entendeu? Natasha! É, tipo, o cara fica recitando as músicas dele no bar, né? Tal, ele faz isso, Dani? Não, ele não fica falando, Natasha! Ele não fica fazendo isso. Ah, não que decepção. Fica? Não, ele troca ideia normal. É que ele é acelerado mesmo, é o jeito dele. Ah, que palha. Então a gente já bebeu com o Zé Mojica Camarins, né, Hessel? Sim, o Zé do Caixão em pessoa. Eu e Hessel bebemos com o Zé do Caixão. Inclusive, ele me transformou em urubu. Verdade. Te transformou num urubu? Como assim? Conta essa história. No Omelete TV. Teve um Se Omelete você TV assiste clássico. O Omelete TV, do tempo que a gente manchava o bar de sangue falso, a gente fez um Omelete TV no aniversário do Mojica. A gente levou um bolo, cara. Foi o negócio mais foda que a gente já fez. E no final ele me transformou em urubu. Que demais. Ele rogou uma maldição, e aí teve uma trucagem. Sim. E aí o resto virou um urubu. A gente tinha cérebro de sapatona nesse dia. Cérebro de sapatona. Cérebro de sapatona. Que isso, gente? Esse cérebro é de sapatona. Caralho. Ele é demais, né? Eu gosto. Pô, ele deu um grito lá que a gente quase se borrou, né, meu? Pois é, ele dava uns berros muito bons, assim. E ele rogou uma praga, não lembro quem que era, com uma praga de gnorreia. Praga de gnorreia é a pior praga. É a pior praga que tem. Essa praga é a praga de gnorreia. Não era gonorreia? Não, ele fala gnorreia. Gnorreia. Ah, agora eu entendi. Nossa, que maravilhoso. Gnorreia. Gnorreia. Cara, meu sonho é ter gnorreia. Omelete Nights. E-mails omeletenights@omelete.com.br, você manda pra gente. E agora mandar uma pergunta pra nossa querida assistente de palco fazer para nós. Uma pergunta maravilhosa, você pode mandar a sua também. Então vamos chamá-la, ainda não tem nome, não é? Por enquanto você Maria, pode né? mandar a sua sugestão de nome Maria, pra gente, por favor. Maria. Se a sua vida fosse um filme, qual seria o título? Se sua vida fosse um filme, qual seria o título? Dani Taranha, comece. Eu já sei, a minha é muito fácil, porque eu só penso nisso. Seria A Espera de um Milagre. Que é o que eu estou esperando já tem um certo tempo. Que é o que pode me salvar dessa vida de pensão, então eu fico com Mas A você Espera fala um de negócio um milagre. Desse, você não parece que você é uma radialista tatuada de sucesso, assim, com muitos fãs, entendeu? Mas eu não sou uma radialista tatuada de sucesso com muitos Como fãs. Como assim, não? Como não, Dani Taranha? Você agora tá no Omelete Night, sabe? Da Jovem Pan, super... Exato. Celebrity, tipo, todo mundo... Celebrity, olha isso. Parece que eu não consigo sair na rua de tão celebrity que eu sou. Não, vocês são tudo louco. Tinha que ser Aurora o nome do seu filme, entendeu? Você tá nascendo agora pro novo mundo, o mundo dos nerds. Caralho, Aurora. Que bonito. É. Aurora. Que bonito. O resto ele tá inspirado hoje, né? Bonito, bonito. Obrigada, Ressa. Vai lá, Marcelo Rez, e o seu? O meu filme chamaria Se Meu Apartamento Falasse. Me falaram que tem umas histórias lá, né? Pois é, algumas falaram continuam isso. Lá, histórias que não se vão, entendeu? Como fantasmas. Continuam lá, tipo lustre quebrado, as coisas lá. Tiago Romariz, seu filme, o filme da sua vida. Se minha vida fosse um filme, caraca, acho que o nome ia ser A Procura da Felicidade. Ai, que bonitinho. Eu acho que ia ser, tipo, é o que eu faço da minha vida, é procurar alguma coisa pra... Foi por isso que eu vim pra São Paulo, foi por isso que... Você tá procurando ou você já achou? Você tá procurando a felicidade no Omelete. Não, eu já tô muito feliz aqui, eu só acho que tem que sempre ficar mais feliz, entendeu? Ah, tem que sempre buscar algo. Sempre tem que melhorar alguma coisa, exatamente, nunca tô satisfeito. Entendi. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, né? E a felicidade não se compra. Exatamente. Outro filme. Ah, compra sim, gente. Deixa eu dizer, um bom dinheiro, 7 milhões que o Érico tem na conta, com compra. 7 milhões eu estaria mais feliz e pararia no caminho, entendeu? Se eu tivesse 7 milhões, eu ia sumir do Omelete. Ia deixar todo mundo se ferrando aqui, ó. Sem dinheiro, sem emprego, sem nada. A prova máxima de que... É o cara que mais se fode no Omelete. É, o lance é que se eu tivesse realmente isso, eu também faria isso. E eu tô aqui, entendeu? Tanto que o meu filme é Escravizaura. Omelete Nights. omeletenights@omelete.com.br. Esse é o nosso e-mail. Você manda pra gente a sua dúvida, a sua sugestão, enfim, o que você quiser. E agora vamos tentar resolver a vida das pessoas, que é pra isso que nós estamos aqui. É pra isso que nós viemos ao mundo. Essa é a nossa missão. Certo, pessoas? Certíssimo. Pois é, e-mail da Priscila Mendonça. Olha que difícil isso, hein? Tô saindo com um cara, mas ele é pobre. Eu sempre tenho que pagar tudo e isso está me incomodando. O que eu faço? Priscila Mendonça. Troca de marido, de namorado. Mentira. Não, é realmente difícil quando você sai com uma pessoa com poder aquisitivo bem menor que você. Mas eu acho que se você gosta do cara, sei lá, continua. Vê o que dá pra ser feito. Faz uns rolês mais light, nada muito caro, pra ver se ele... Que assim, pra mulher, tem que ver se o cara se esforça também. Se você vê que um cara é um acomodado... É, aí fode tudo. Aí, né? aí não vale a pena continuar, porque você vê que você vai acabar sustentando o cara, e isso não é legal. Agora, você vê que o cara se esforça, que ele trabalha e tal, mas que realmente ele não tem uma oportunidade melhor, aí não custa nada você dar um help pra ele, fazer um rolê mais tranquilo. E se você acha que enfim, que você gosta dele o suficiente pra isso. É a minha opinião, não sei o que vocês acham. É, a questão é se é momentâneo, né? Ou se o cara tem... O cara pode ser um acomodado, que é a situação que você falou, ou então o cara pode se sentir... rebaixado, porque é um negócio que é frequente também, tipo... É verdade. O cara se sente emasculado porque a mina tá lá, ela ganha mais dinheiro, ela é mais foda, e ele se sente diminuído. Se é uma coisa momentânea, pô, o cara tá procurando emprego, sei lá, ou então ele tá fudido, enfim. Fala, Tia, você ia falar. É isso, não, vale pros dois lados, eu acho, né? Tipo, se um cara tá saindo com uma mina também... É que geralmente tem aquele estigma de que o cara tem que bancar, o que eu não acho certo também, eu acho que... Assim, eu sou a favor, o cara não tem que bancar, mas eu acho que é legal você... Sabe, ter toda aquela... Até porque... Não, e sabe, até porque, o homem ele precisa se sentir no controle da situação, entendeu? O homem, querendo ou não, ele pode falar que não, mas ele gosta de pagar. Ele gosta, pô, eu sou o homem. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, não sei o quê. Ele gosta disso, entendeu? Depende do lugar, viu? Tem uns lugares que é caro, viu? Não, mas é verdade, o homem gosta disso. Às vezes a mulher até tá no mesmo patamar, no mesmo nível, mas... Pô, deixa o cara pagar, daqui a duas saídas você vai lá e, pô, vamos dividir e tal. Mas deixa o cara fazer o papel do homem, porque ele gosta disso e a mulher também gosta disso. Então vamos... Pô, eu gosto de pagar. Vamos deixar. Você gosta de pagar? Eu gosto de pagar. Se eu posso, eu pago. Ah, tá certo. Tem uma história muito boa de um cara que era celebridade da internet, da televisão paga brasileira, que ele tava saindo com uma amiga da minha ex... E aí ele chega, ele chama ela pra sair, vamos tomar um chope, não sei o quê. Eles tomam dois chopes, a conta dá R$36. Aí na hora que chega o cara pra cobrar a conta, fala, tá o headshop, assim, ó, paga metade aqui. Tipo, nossa! Porra, paga R$18. Cara, não, é sacanagem. Ó, meu cara preferido, não vou falar o nome dele, mas eu adoro. Omelete Nights. E-mail do Paulo Eduardo, ele quer saber o seguinte: por que animes e mangás são tão tesudos? Tesudos? Olha que palavra bonita, tesudos. Tesudos. E aí, meninos, vocês que curtem? Devo concordar com o Paulo extravasar, Eduardo. Extravasar, né? Tem que extravasar. Devo concordar. Antes de mais nada, vamos concordar com o cara, né? Porque puta merda, meu. Você tem um negócio... Tudo bem, quadrinho americano também tem uma sexualidade exacerbada, assim... Especialmente nos uniformes, as heroínas, né? Caralho, poderosa DC Comics, pelo amor de Deus. Né? Sim, a Mulher Maravilha desde Mulher sempre. Mulher Maravilha, gostosaça. Mulher Gato também. Pô, as heroínas são sempre muito gostosas. Mas, cara, que o anime e o mangá, eles têm um negócio aí que é meio... A coisa do colegial, né? Meio que... Tipo... Tem esse negócio na cultura japonesa, assim, né? Eles têm uma sexualidade, uma liberdade até reprimida desde... Por causa da disciplina. Eu acho que é uma coisa cultural, né? A disciplina deles. Ser muito regrado, seguir algumas tradições e tal. E isso em diversas formas de arte deles, se a gente for perceber, eles passam esse tipo de coisa. Nos mangás, nos animes. Como é que chama aqueles quadrinhos de putaria? Hentai. Todos os videogames, todos os games japoneses. Você vai pegar não todos, né? Generalizando aqui, mas tipo... Bayonetta, todos os Final Fantasy sempre tem uma mulher com peitão. Cara, se você... Os homens das séries tem femininas. E é tão raro uma japa com peitão, né? Pois é, não. E as japas que eles desenham nunca tem nada a ver com a realidade, assim, né? Isso é uma japonesa com peitão. Gente, silicone tá aí, né, pra fazer o serviço. Ah, mas as japonesas, não tem silicone. Ah, quantas japas bundões e peitões você conhece? Mas é engraçado, você vai, tipo... Uma. Metrópole japonesa, assim, você tem uns mercados paralelos que, tipo, já trazem pra realidade. Tipo, o cara vai lá, deu uma folga no trampo. Ele vai lá, tem um lugar... Onde ele pode cheirar calcinha. Tipo, ele fica lá cheirando calcinhas usadas, assim. Esses japoneses, eles são muito loucos, né, meu? Perturbados de verdade. Cara, eles são muito loucos. Todas as coisas mais loucas que eu já vi. Quanto custa cheirar uma calcinha? Boa pergunta, não sei. Vamos dar uma gulgada aqui, peraí. Quanto custa cheirar uma calcinha? Quanto você pagaria pra cheirar uma calcinha? Que calcinha você ia cheirar? R$10. R$10 pra cheirar uma calcinha? É um bom preço. Que tipo de calcinha? R$10, porque tipo, são 3 passes de ônibus. Não, mas que tipo? Fio dental, de renda, tem que ser normal. De renda. Ah, eu quero tirar uma calcinha grande, porque é uma calcinha... Pô, de fio dental é foda, né? Imagina. Calcinha de fio grande. Porra, mas oh, e aí? A imagem que você faz da mulher que você tá cheirando a calcinha, entendeu? Tipo, você tem que juntar com a fantasia. Tem que ser uma calcinha de renda, uma calcinha assim... Tipo, usada, mas decente, entendeu? Óbvio que tem que ser usada. Você vai cheirar uma calçola? É, calçola da vovó não rola, né? Ué, mas tem gosto pra tudo. Se a calçola da vovó pode não ter sido usada pela vovó. Eu acho que tem mais superfície de cheiro uma calcinha maior. É isso que eu tô dizendo. Você vai pelo cheiro, então. Ué, caralho, se eu tô pagando R$10 pra cheirar a porra da calcinha, que tem que cheirar. Um cheiro ali? Não, mas você olha a calcinha, você imagina quem usou essa calcinha, entendeu? Você não vai pelo cheiro. Você não precisa imaginar, tem a foto no negócio. Vem no saquinho, tipo, com a foto. Vai com... ter, exato. Vem no saquinho? Vem. Tem a foto da menina. Olha aí. Caraca, gente, que coisa louca isso. Eu tô procurando aqui, Japão cheirar calcinha, é o que eu imaginei. Vê aí. Que tem, claro que a primeira coisa é um Yahoo Answers, né? O Yahoo Respostas, que é só pra mulheres mais maduras, não consigo deixar de cheirar calcinha. A venda, calcinhas com cheiro de garotas. A gente vai encerrar o programa agora, todas as perguntas do internauta vão ser respondidas no Yahoo Respostas. Mas eles têm as melhores respostas. Tem as melhores. Eu vou te falar que quando eu coloco no Google pra resolver algum problema lá de casa, sei lá, trocar a lâmpada, vamos supor. Velho, o Yahoo sempre me dá a melhor solução pras coisas. Eles são muito bons nisso. Porra, muito bom. Na verdade, o Yahoo, ele te dá, assim, uma solução que o cara que fez a pergunta, que é um idiota, né, pra começar a conversa. Érico. Não, desculpa, cara. Você nunca deixou uma pergunta lá, vai. No Yahoo? É. Não, no Google. Se eu jogo no Google. Ah, não, no Yahoo, tô falando. O cara que põe lá. Eu não sei nem como é que é a home do Yahoo. Velho, tipo... tem uns negocinhos, assim, puxa vida, acordei e, sei lá, meu pinto tá verde, sabe? Que é isso? Guinorreia. É. Guinorreia. Eu acordei, meu pinto tá verde, o que eu faço? Daí os caras respondem, melhor resposta, procure um médico. Sabe? Caralho, velho, é um mundo paralelo de Yahoo Respostas pra mim. Olha, desculpa, a máquina de venda de calcinhas usadas é ilegal desde 1993 no Japão, tá? Proibiram. Nem isso eles conseguem. E eles estão vendendo com um cheiro artificial de garota. Sacanagem. Ou seja, se é proibido, tem um mercado paralelo que já inflacionou. Já inflacionou, não tá certo. Custando mais R$10. Caralho, mas cheiro artificial, tipo, eles fazem um cheiro de... Uhum. É uma calcinha de algodão normal e ela vem e com um sprayzinho que você dá uma borrifada que é cheiro de garota. Aroma de mariscão. Aqui, ó. Omelete. Ei, galera. Leo Conte mandou uma mensagem com o meu nome. Ele sugere que eu seja batizada Clara. Ó, a gente tinha chamado ela de Maria, mas Maria Clara é um puta Maria nome. Clara Maria é nome Clara, de personagem Clara, de novela, que... das 8, não é Maria nome de robô. Clara. Eu gosto de Clara. Esse é nome de protagonista, Maria Clara. É, bonito. Eu gostei. Bonito. Quem mandou esse e-mail foi o Léo Conte. Mandou pro omeletenights@omelete.com.br como sugestão de nome para a nossa linda assistente de palco, que por enquanto vai ser o quê? Maria Clara. Maria é Clara, não, eu acho que Maria ótimo, Clara, pra mim. Já Maria fechou? Pô, mas a gente fechou. A gente deu uma sugestão, espera, não precisa, não tem pressa pra não, pra, tem outras definir. Sugestões, mas essa é a melhor mesmo. Não, por enquanto essa é a melhor. Tipo, ela é... Pô, e se ela morrer, bonito. Cara, sabe? É tipo, quando não é batizado, vai ter uma bolgia no inferno lá pra... E se ela receber uma proposta melhor pra ganhar mais, né? No programa do Gugu, assim. A banheira de Maria Clara. A banheira de Maria Clara. Uba, uba, uba, é! Ora! Clara! Nossa, que horrível isso! Porra, eu não sei, eu tenho medo de coisa que não tem nome, sabe? Se não tem nome, se morrer, vai pro inferno, cara. Eu não fui batizado até hoje. Você não foi batizado? Não fui batizado. Você não fez catecismo? Não fiz nada. Crisma? Nada. Por isso sou que você é todo errado assim, né? Sou um pagão. Eu sou todo errado, né? Você é um pagão? Sou um pagão. Catecismo, catso, né? Vai, ou herege? O herege. Fiz nada, nunca... Tipo, herégico nada burgo. Nada de igreja, nem nada de... É o herege. Herégico burgo. Herégico Nossa, burgo. Sim. Para, Érico, chega. Vamos lá para os e-mails. Vamos para os e-mails. omeletenights@omelete.com.br. O assunto me deixou intrigada. Chama-se Tesão no Érico Borgo. Mais um, né? Olha ele se achando! Ai, meu Deus! Se achando! Pega a fila, querido. Tássia. Como é o nome do meliante? Érico Tássia. Eisenberg. Eisenberg. Pois é, tem 24 anos, mora em Araguari, Minas Gerais. Fora da área do meu delivery. Mora em Albuquerque. É. Mandou um beijo pra México. Nós, falou que é muito fã do Omelete, blá blá blá, o Omelete TV, Ah, tô vendo. É, tipo, não, tem que resumir porque é grande o e-mail, entendeu? Ele escreveu uma carta pro Érico, tipo isso. É, enfim, como era de se esperar, curti mais o novo podcast. Obrigada, querido. Agora vem um assunto que interessa. Mas venho por meio deste declarar meu desejo reprimido pelo Érico Burgo. Reprimido? O cara tá mandando e-mail, pô. Não tá reprimido. Mas ele deve gostar de você há muito tempo. E só agora ele tá conseguindo colocar isso pra fora. Pô, não precisa reprimir nada. Eu não fico ofendido. Tem mais. Não acabou, não. Cara, eu te dou casa, dou comida, roupa lavada, séries, quadrinhos, videogame e o que mais você quiser. Sim, doido, cara. Érico Santo Pietro Burgo, não se espante. Tenho muito tesão em você, sem preconceito. Se você desse uma chance, não ia se arrepender, olha. Ai, ai, ai, tá na chamou hora. Na xixa. Queria ser a cueca que você usa, Brasil. Aê. E tem mais, a melhor frase vem agora. Elaiá, vem ser meu ursão aqui em casa. É isso aí, eu sempre soube que eu ia chegar no nicho bear um dia. Tá mais pra ursinho, né? Ursinho, Érico Burgo, ursinho. Pergunta dele, e aí, rola? Você não. Já foi cantado por algum cara ou já teve alguma experiência? Conta aí, quero saber. Um abraço pra todo mundo. Burgo, manda um abraço pelado pra mim. Quero ver você de cuequinha dançando Conga Conga no Omelete TV. Caraca. Ai, ai, ai. O cara quer o pacote completo. Agora acredito a Cristo. Vai, me fala uma coisa, Érico. Você já teve alguma experiência homossexual em sua life? Não, nunca tive nenhuma experiência homossexual na minha life. Mas não fico nem um pouco ofendido quando sou cantado por caras. Eu acho que isso é parte de não ter preconceito, entendeu? Se o cara te cantar, você ficar... O cara que toma uma cantada fica puto, vai tomar no seu cu, quer bater. Fala, não, não é por aí, velho. Né? Você sim, fica lisonjeado? Eu fico porque eu acho que gays tem um... Tem um patamar... Tá se achando de novo! Ué, pô, é real! Meu Deus do céu! Eu acho que os caras, sabe... Você acha que gay tem bom gosto, é isso gay que você tá falando? Tem bom gosto. O gay dita moda, caralho. Érico Burgo, vou te falar uma coisa. Todo ser humano tem seu preço. Eu quero saber por quantos milhões... Meu cu não tem preço. Se é isso que você quer perguntar. Gente, desculpa. Todo mundo tem seu preço. O cara se eu chega quiser pra ser deplorado, você, inclusive será por conta Moore. Própria. O cara chega pra você e fala, Érico, eu te dou... Robert Redford chega pra você. 5 milhões. Eu duvido que ele você não libere 7. Seu toba por 5 milhões. Tem mais que isso. Ele tem 7. Não, vamos ser realistas agora. Passou na TV, eu acredito. 5 milhões. Ninguém vai saber. Você não precisa contar pra ninguém. Você entendeu? Você vai lá, o cara te come 5 minutinhos. Tá feito o negócio, 5 milhões na sua conta. Ninguém vai saber. Eu vou saber. Você vai saber e Deus vai saber. Mas que Deus? Eu vou saber. Caralho, o Deus dos Jeovás. O Deus dos Jeovás. Mas vai, Hessel, por eu quanto? Eu não tenho interesse em dar minha bunda. Por é quanto? Isso. Todo ser humano tem seu preço, gente, calma. Hessel, por quanto? Não. Ah, vocês são todo bando de mentirosos. Tiago, Romariz. Eu nunca pensei num valor, não. Você tá endividado. R$10 e o troco do busão. Você tá endividado, chegou a conta. Do chegou a conta uma do boa celular. Coxinha. É uma boa coxinha. Tá endividado, chegou a conta do celular, a conta do cartão de crédito. Tá no vermelho. Você tá narrando a minha vida atual, então tipo, não tem... Então, mas é de propósito. Mas é de propósito. Só pra mas saber dá pra fazer um quanto. Desconto, então. O Thiago tá na liquidação. Um milhão. O cara fala, te dou um milhão agora. Um milhão. No débito. Aqui, em barras ó. De ouro que valem mais do que dinheiro. Não, eu acho que não. Eu ia viver com isso pro resto da vida, sabe? Não ia conseguir tirar isso da cabeça. Sei lá, se daqui a... Eu não... Sei lá, tem pessoas que de repente mudam e ficam, encontram Thiago, uma pessoa diferente. Thiago, xilocaína. KY e xilocaína. É isso aí, ó. Mas se for pra fazer, tem que fazer tipo hardcore, entendeu? Como assim? Não, eu. Tô falando a pessoa que for fazer. Ele tá falando de xilocaína. Bareback pô, mesmo? Que coisa de viadinho, entendeu? Você quer no cuspe? Você quer no cuspe? Limão e areia, entendeu? É isso aí, na praia. Daniel Ascarelli. Mas não é não. Daniel Ascarelli. Se for pra fazer, faz direito, entendeu? Eu acho que tem que ser muito macho pra ser viado, cara. E até, eu acho que viado é um caminho sem volta. Tá. Não tem... É, essa era a velha história, não tem ex. E eu tô feliz com a minha vida, entendeu? Não vai... Você tá muito velho pra dar bunda, Érico. Eu também acho que eu tô muito tá velho. Tá muito pra... velho pra dar bunda. Tem muito gay nessa idade também aí. Não tem esse problema, não. Se quiser... Eu penso o contrário. Eu acho que... Quis ser... Quis que não é quis, né? Quero virar gay, quero ser gay. Não é, mas se descobriu, mano, pode ter certeza, vai ter uma galera na tua faixa de idade que é assim também. Pode ter certeza. Você não está sozinho, independente da idade. Então... eu acho que isso aí, assim, você tem que sentir, sabe, tem que sentir o chamado do reto. O chamado do reto. Tem que sentir o chamado do reto, sentir um comichão. Não, e aí, a coceira, né, a coceira. A coceirinha, assim. Cuidado pra não confundir, porque às vezes pode ser aquele oxiuro, né? Pode ser oxiuros. Pode ser oxiuros. Pode ser que, pô, morria de medo se tinha na sétima série, né, que explica vermes, e tem oxiuro. Que o cara fica com coceira no rabo. Pois é, a vontade pode ser só uma inflamaçãozinha, né? Pode. Então cuidado, se você tá aí com comichão, primeiro vá no médico primeiro. Veja se é oxiúrico. Se não for, fala que tá bom. Vamos ver isso aí. Ai, gente, que horror. Omelete Nuts. Bom, gente, acho melhor encerrar, né? Estamos muito animados hoje. Tudo que é bom, uma hora acaba. Vamos sair daqui, vamos pra balada, a verdade é essa. Lógico. É isso, né? Somos criaturas da noite. Exatamente. Oh, afinal de contas, não é Omelete Day. Exato. É Omelete Night. Nice. É. Omelete, eu adorei as vinhetinhas, viu? Ai. Parabéns aí. Obrigado. Marcelo Salsicha é o responsável e Yuri Dankalov também. Um beijo pra eles. Omelete. Muito bem, mandem suas perguntas, olha, a gente precisa de perguntas, aqui é um novo... não se acanhem, né? Acho que essa é a... É, pergunta o que vocês quiserem. Abra o coração pra gente. Isso aqui é o Omelete Nights. Aqui a gente só... Esse programa, cara, é sério, a gente tá gravando ele 1 da manhã. Exato. Yeah, e é isso, participem então, omeletenights@omelete.com.br. Um beijo pra vocês, meninos. Tchau, tchau, tchau, tchau. Até a semana que vem. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.